e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude? No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas, se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo Paulo, sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade, favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, boa noite, meu amigo Alain Diniz Souza. Boa noite, meu amigo Wilson. Boa noite, Rodrigo, que acabou de chegar aqui, nosso técnico. Porque aqui é um negócio assim, né? Um está no comando, ali a pouco chega o outro. Não é fácil essa nossa técnica, mas o importante é que sempre tem alguém aí pronto para nos atender, né? Boa noite, Maria Antônia, que está aqui hoje nos visitando. Boa noite a você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo aplicativo do smartphone. União Rádio Web. Que belo texto, né, meu amigo Wilson? E eu estava, enquanto você estava lendo, pensando aqui que liberdade sem discernimento no bem não significa nada, né? Aí vira uma libertinagem, né? Vira uma bagunça danada. Ter liberdade e usá-la com seriedade, com acerto, com construção do bem, é uma tarefa que acho que todos nós devíamos nos empenhar. Lógico, é muito melhor ser livre. Mas eu não deixo aqui de lembrar, até há pouco tempo eu estava lendo um texto de Manuel Kant. São 8 páginas, quem quiser ler na internet é fácil de achar. E ele responde a pergunta: o que é o iluminismo? E ele, na época, né, contemporâneo do movimento iluminista, então por isso a resposta do que é o iluminismo, mas ele responde assim: o iluminismo é tirar o homem da sua menoridade. Tirar da menoridade, para ele, né, significa fazer com que ele pense por si mesmo, que ele não dependa de ninguém para dirigir-lhe a vida. E fazer isso é uma tarefa muito difícil, que tem tudo a ver com a sua liberdade. Agora, muitas vezes a pessoa, ela abre mão da liberdade em detrimento a qualquer escolha própria para ser comandado. Às vezes por um médium espírita, por um palestrante espírita, por um padre, por um pastor, por um líder, né, carismático, muitas vezes, que a envolve, ou por um marido, ou por uma esposa, ou por um pai, ou por uma mãe, enfim, por pessoas que a controlam e decidem para ela o que ela deve ou não fazer. E ela vai ficando presa nessa menoridade, ela não mais pensa por si mesma. E esse é o propósito da liberdade, a gente ter a liberdade, que nós no Espiritismo falamos tanto do livre-arbítrio, né? É ter a liberdade das escolhas, mas escolhas com discernimento. Isso é um processo de aprendizado contínuo da gente, né? de como bem usar a liberdade. Eu quero agora cumprimentar a nossa amiga Maria Antônia Paduan. E, Maria Antônia, seja bem-vinda. Obrigada. Uma alegria recebê-la aqui. E é possível realmente, a gente tem livre-arbítrio para fazer o que quer, Maria Antônia? Será que dá para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer fazer? Boa noite aos ouvintes, boa noite Wilson e Alan. É um prazer estar aqui. E quando você me pergunta se realmente é possível fazer tudo o que quisermos, nós temos o livre-arbítrio de fazer, mas nós não podemos fazer. Porque nós temos que ter o discernimento, como disse ainda há pouco, de avaliar se aquilo que nós desejamos não vai afetar o outro. Então, a gente tem aquela famosa frase, a liberdade nossa vai até onde inicia a do outro. Né? E é interessante que me chamou a atenção na mensagem de Emmanuel, que ele chama atenção para um aspecto importante, que é a questão da disciplina. Porque quando nós falamos em uso da liberdade, nós podemos usar a liberdade para construir, para realmente dirigir nossos comportamentos para o bem. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter muita consciência, muita disciplina, temos que pensar no outro. Porque se nós não pensarmos no outro e pensarmos só na nossa vontade e no desejo de fazermos o que quisermos, nós poderemos incorrer no sério erro de uso da nossa liberdade. Então, de novo, eu volto a dizer que a liberdade realmente ela é muito importante. E o limite dela começa no momento em que nós não podemos ferir o direito do outro. Eu estava me lembrando aqui, alguns dias atrás, eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, ele falava alguma coisa nesse sentido, ele dizia que até mesmo quando nós queremos fazer o bem, a gente faz o bem meio que invadindo o direito do outro, porque em querendo ajudar a outra pessoa, muitas vezes a gente vai tentar ajudar o outro do jeito que a gente considera que seja a maneira adequada para ajudar. Né? Nem sempre aquilo que é bom para mim é bom para o outro também. Às vezes fazer o bem é fazer o bem que o outro considera que seja bem, que seja adequado para ele. Né? Então, nem tentando fazer caridade, às vezes a gente desrespeita, não é, Alan? Eu pensei que agora veio aqui no comentário da Maria Antônia, eu pensei assim, quando a gente age na nossa liberdade, ferindo os direitos alheios, que também é uma liberdade sua de fazer isso, você, sem perceber, acaba se aprisionando ao outro. Né? Então você, julgando estar livre, se aprisiona. Porque quando a gente faz um movimento, por exemplo, eu quero andar com meu carro a 150 km por hora na cidade. É um direito da liberdade que eu tenho. Se meu carro tem motor para andar nessa velocidade, eu faço. Vou ferir leis de trânsito, vou arriscar vidas, mas eu faço. E se eu atropelo alguém e mato nessa situação? Eu estou preso para sempre. Para sempre não, mas por muito tempo. Pelas leis dos homens e pelas leis de Deus. Não, preso nem. Não pensei nem preso na cadeia. Eu pensei preso na emoção daquilo movimentado. Né? Eu tô preso àquilo para sempre. Na minha liberdade eu fiz, mas daí me aprisionei. Então a liberdade realmente tem que ter muito discernimento. Né? Principalmente. Não é, Maria Antônia? Você falou, Alan, sobre a maturidade, né? Uhum. E é interessante, porque maturidade tem a ver com educação, que a gente vai falar também no programa de hoje. Então, quando a gente pensa em fazer tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu posso ou que eu quero fazer, não é, como o apóstolo Paulo nos diz, não é tudo que me faz bem, né? Nem tudo me convém. O fato é que quando eu me educo, eu tomo conhecimento do que não me convém. E eu não desejo mais aquilo. Portanto, não é que eu não tenho liberdade. É que como eu não tenho desejo, eu não tenho necessidade de fazer aquilo. Então, eu não tenho necessidade de acelerar o meu carro a 150 por hora. Porque eu não preciso daquela emoção. Visto que, conforme eu estudei, eu amadureci, eu me eduquei, então eu me libertei daquela necessidade. Então, quando na verdade nós somos imaturos, é que nós temos esses desejos, que são inclinações que nos afastam das leis de Deus. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu tinha uma palestra para fazer, isso faz muitos anos. Acho que faz uns, sei lá, uns 25 anos atrás, mais. Eu tinha uma palestra para fazer na União Espírita. E eu passei na casa de um amigo que ele ia comigo, né? E eu parei o carro na frente da garagem dele para pegá-lo. Era pegá-lo e a gente ir, né? E a palestra era uma palestra que eu estava fazendo pela primeira vez. Então, na época, não tinha nem projetor, mas eu tinha um guia dela ali na mão, né? Que era para mim. Aí você se entrega, hein, Alain? Olha o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, né? Faz parte do processo também. Aí eu paro o carro, a mãe dele falou, Alain, entra tomar um copo de suco. E eu falei assim, mas eu agradeço. Na volta eu tomo, pode ser. Não está no copo, você tem que tomar. Eu fiz esperando você chegar. Eu falei, mas eu não preciso, eu agradeço, por favor, né? Daí você não tem jeito, entrei eu para tomar o copo de suco. O pai dele viu que eu deixei o carro aberto, foi lá, fechou o vidro e bateu as portas com a chave dentro. Que ótimo. Naquela época que a gente tinha esse problema de trancar a chave dentro, né? Pois é. Na hora que eu chego para pegar o carro, cadê a chave? Eu falei, ué, mas eu tranquei o carro, né? Ele falou, não, fui eu que fechei ela, porque você tinha deixado aberto. Eu falei, então, como que eu vou entrar no carro agora? Aí começa a dar aquela aflição na gente, né? E o carro do meu amigo, nem do pai dele, dava para sair, porque eu estava em frente à garagem. Então não dava para tirar o carro deles. E eu olhando para o relógio, e aquilo foi me dando um desespero. Imaginando no público as lá. As pessoas lá, a Nair, que apresenta, lá me esperando, e eu com aquela situação toda. Eu lembrei de um amigo que morava nos quarteirões desse outro amigo, e eu falei, eu vou lá e peço o carro dele emprestado, eu peço para ele me levar lá. Aí, não tinha celular também, era só a situação, né? Corro lá na casa do meu amigo, falei, meu amigo, aconteceu assim. Ele falou, tá aqui a chave, vai, resolve o seu problema, né? Puxa, peguei o carro, fui numa velocidade, porque tudo isso levou tempo, né? Até pegar o carro, sair e tal. E eu fui correndo com o carro. Passa o sinal vermelho, passa a placa pare. Parei o carro, saí com aquele desespero. Ah, por sinal, quem estava apresentando aquele dia não era Nair, era o seu Walter Accorsi. Eu entrei no salão, 8 horas, que a palestra começa às 8. 8 horas eu entrei no salão e ele estava falando assim, e o palestrante de hoje acabou de chegar. Eu acho que ele ia falar, não veio, acabou de chegar. E eu entrei, fui, já nem sentei, né? Já fui direto lá. Ele falou, pronto, Alain. Já deu o microfone. Deu o microfone, assim. Na hora que eu peguei o microfone ali para todo mundo, eu estava muito acelerado com aquilo, a adrenalina de tudo aquilo que eu fiz. Aí eu falei assim, gente, eu vou contar para vocês uma coisa, eu não vou fazer a palestra que eu trouxe para fazer hoje, não. Me veio aqui à mente a minha história de hoje. Aí contei a história e falei, olha, gente, eu arrisquei um monte de vidas, inclusive a minha, para chegar aqui na hora. Né? Então eu achei que eu fiz uma coisa absurda. E fiz com um fim, um propósito bom, né? Eu tinha meu objetivo era trazer uma palestra como eu tinha combinado para todos, mas eu cometi um monte de coisas erradas para chegar aqui. Então eu acho que não funciona desse jeito, era melhor eu ter faltado a palestra, seria um erro menor, né? Porque eu teria faltado por um problema que eu não motivei. Na época não tinha nem como avisar por telefone, mas eu teria faltado. E alguém teria feito a palestra e tudo teria se resolvido. Então, eu lembrei desse exemplo agora porque eu utilizei da minha liberdade para tomar uma decisão. Corri que nem um louco. Passei, nossa senhora, né, uma loucura para fazer uma coisa que eu acabei não fazendo ainda. Então, há 25 anos atrás, você era um menino, né? Uma criança. Oh, que bom. Mas eu já era bem velhinho. Todos nós, eu já tinha outros 25, meu amigo. Mas é isso aí. Não diminua o fato, não, viu? Mas isso, o importante é que você imediatamente já se conscientizou, né? Naquele instante você já tinha consciência. É o que nós aprendemos na doutrina, né? A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Então, logo que a gente faz alguma coisa que está em desacordo com as leis de Deus, a gente sabe que está em desacordo. Mas você tem que ter coragem para assumir isso só, isso é mais difícil. O desacordo foi olhar para aquele monte de rostinho ali e eu com aquela vergonha do que eu tinha feito. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura. A gente vai ouvir a mensagem Súplica, na voz de Terezinha Oliveira, e retornamos para o segundo bloco do nosso programa desta noite. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda mensagem na voz da saudosa Terezinha Oliveira para o segundo bloco do nosso programa desta noite. Nesse bloco nós estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que este é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho da obra e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui. Quem vai fazer a leitura é o nosso amigo Alain, Maria Antônia vai comentar também. E você também, amigo ouvinte, pode participar pelo telefone 2105-6611, liga aqui, faz a sua pergunta, ou pela internet, no endereço facebook.com/programa Visão Espírita. O Alain está ali a postos, ali com o computador, esperando a sua pergunta chegar, e a gente vai responder no ar ainda, e se a gente não souber, a gente vai estudar, né, Alain, para responder no próximo programa, com certeza. Nós estamos no capítulo 16, item 8, denominado Desigualdade das Riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admitido desse ela a cada um, que admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável, como os animais. A riqueza é um meio de eu experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência, outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha, é impressionante, né? Nós que estudamos Kardec, a racionalidade e a capacidade interpretativa das questões, que ele, a maneira como ele apresenta, o assunto fica muito claro. É evidente, né, como ele bem colocou aqui, se todos nós tivéssemos começado as nossas experiências no mesmo momento, isto é, no momento do nosso nascimento, não haveria nada que justificasse as tamanhas desigualdades sociais, as diferenças de oportunidades mesmo. Porque existem pessoas com boa vontade e que lutam, né, com grande empenho para mudar a realidade em que foram inseridas. Muitos conseguem, muitos não. Muitos passam uma vida de lutas, uma vida de dificuldades, até alcançarem uma velhice de dificuldades, de sofrimentos. Não obstante terem trabalhado uma vida toda incessantemente. Então, não haveria nada que nos convencesse da justiça de Deus para essas pessoas. Isso ainda quando nós olhamos somente para a nossa cultura. Se a gente estender o nosso olhar, né, no, em nível mundial para culturas tão díspares, o Espiritismo vem e esclarece. Nós começamos em momentos diferentes. Alguns de nós estamos caminhando aqui na Terra há alguns séculos. Alguns, outros, alguns milênios. Na semana passada nós lemos um texto muito interessante de um espírito que nós nunca tínhamos trazido nenhum texto dele, chamado Militão Pacheco. E ele disse exatamente isso. Há quantos anos nós caminhamos na Terra? Nós já habitamos todas as regiões desse mundo. Nós já fomos ricos, já frequentamos as cortes, já fomos miseráveis. Já tivemos acesso a bens de alto valor. Hoje temos uma realidade. Quando nos compenetramos disso, que vivemos um momento e que o meio em que fomos inserido é o meio exatamente que necessitamos para nos desenvolver, nós olhamos para as pessoas, Kardec coloca aqui bem no início do texto, que as posses são diferentes porque os homens não são igualmente inteligentes. A gente pensa exatamente nisso. Nas diferenças, né, nos contrastes, eu sou um pouco inteligente. Tem gente muito mais inteligente do que eu. Eu sou um pouquinho simpático. Tem gente muito mais simpático do que eu. Muito mais extrovertido, muito mais legal do que eu. O fato é que, por alguma razão, a gente começa a viver a nossa vida como uma competição, como se nós tivéssemos que chegar até o nosso objetivo na frente das outras pessoas. Então passamos a vida tentando ser mais inteligentes, mais bonitos, mais legais, mais famosos, sobretudo nos dias de hoje, né, que as pessoas utilizam as plataformas sociais, digitais, aí para si, né, para fazer uma autopromoção, e depois, no final das contas, mais rico do que todos os outros. Porque nos parece mais importante o ter do que ser. Fica então claro que para a gente vale mais parecer do que ser. E para parecer, eu preciso ter. Se eu tenho, eu pareço ser uma pessoa boa. Se eu pareço ser uma pessoa boa, para mim já basta. Porque o que me importa é a opinião das outras pessoas. Mas e quando nós olhamos para nós? Por que nós observamos tantos casos de depressão entre pessoas que têm muitos recursos? A pessoa leva uma vida de luxo, tem acesso aos melhores profissionais, psicólogos, psiquiatras, aos medicamentos mais avançados, né, que a medicina já produziu, e, no entanto, permanecem infelizes. O que falta a essas pessoas? Será que o dinheiro realmente faz essa diferença? Wilson, acho que você levantou uma questão muito importante, Porque muitas vezes o fato de termos propriedade, de termos e não sermos, é o que nos leva à infelicidade. E quando nós percebemos companheiros de jornada que têm toda uma condição, como você disse, com condições financeiras ótimas para atender todas as suas necessidades e não são felizes, na prática não sabemos por que não são felizes. Porque, na prática, essas pessoas não se sentem espiritualmente realizadas, preenchidas. Elas sentem a fome da paz interior, elas sentem a fome desse contato com as forças cósmicas, desse contato com a fonte original de vida, que é Deus, né? E à medida que elas estão distanciadas, porque o ter também propicia essas condições, elas passam a sofrer. E olha quanto é bonita a justiça. Pelo próprio sofrimento, pela lei da ação e reação, a pessoa acaba se despertando, retomando a sua jornada, né? E nessa busca de encontrar a si mesmo, muitas vezes acaba encontrando a Deus, né? Retomando o seu caminho por meio de várias formas espirituais, religiosas, às vezes por uma conversa com um amigo que abre uma nova porta e a pessoa começa a desenvolver essa consciência. Então é bastante interessante nós pensarmos nisso. E quando você estava falando, lendo essa passagem do Evangelho que o Alan estava lendo agora há pouco, eu me lembrei que o motivo que me levou à doutrina foi justamente esse questionamento. Como que Deus é Pai e é um Pai justo se a gente vê tantas diferenças? Eu era jovem ainda, não tinha muito essa preocupação com as coisas materiais. O que mais me incomodava eram as diferenças de ordem espiritual mesmo, de ordem de saúde, porque uns nasciam doentes, outros nasciam saudáveis, porque uns tinham oportunidades e outros não tinham, né? Aquilo foi a pergunta que mais me intrigou. E foi só na doutrina espírita que eu fui ter esse entendimento. E por quê? Por causa dos ensinamentos, principalmente pela compreensão das leis naturais, das leis divinas, né? E entre elas, a principal que eu considero uma lei extremamente importante, que é a lei da ação e reação. Que todas as demais acabam girando em torno dessas, porque a vida ela é constantemente uma semeadura. E, de fato, é necessário que hajam diferenças, porque se nós não tivéssemos diferenças, nós não teríamos oportunidade de fazer trocas para que pudéssemos desenvolver os nossos potenciais, né? Então, como ele citou agora há pouco, o papel da riqueza é desenvolver a caridade e a abnegação. O papel da pobreza é desenvolver a paciência e a resignação. Onde é que nós faríamos isso se não tivéssemos essas oportunidades? Então, as condições da vida, elas são muito justas. Nós é que não nos sentimos satisfeitos e não as entendemos. E nesse ponto, eu acho que a codificação da doutrina nos trouxe assim, uma bagagem enorme e de muita esperança de que tudo passa, amanhã será diferente. É pensar na... Esse é um assunto, acho que recorrente, né, na maior parte das pessoas, né? Porque às vezes quando você está precisando de dinheiro para fazer qualquer coisinha lá e você não tem, né, você fala assim, o momento da fé meia boca, né? Da fé meia boca, você fala assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, né, eu faria, né? Há pouco tempo um grande amigo de doutrina, ele falou que se ele tivesse bastante dinheiro, ele faria uma obra de caridade que eu achei fantástica. Ele, assim, ele contou a obra, né? Daí eu falei para ele, mas me responde uma coisa, por que que precisa do dinheiro para fazer isso? Aí ele falou assim, nossa, Alan, você não entendeu o tamanho do negócio? Eu falei, eu entendi. Só que tudo começa da primeira pedrinha. Então, se você movimentar as coisas naquela direção e Deus perceber que é do seu coração fazer aquilo, ele vai mandando as outras pedras. Né? Agora, se você queria ter o castelo pronto para daí ser o rei do castelo, é isso? Eu falei, eu acho que você está invertendo os valores do que você quer fazer. Né? Daí vai lá, empurra aquilo lá. É lógico que nós estamos passando por um momento econômico do país, do mundo até, né? É bem complicado, nós estamos mudando muitos padrões de consumo, padrões de uso das coisas. Nós estamos, talvez, de uma certa forma, reaprendendo a utilizar os nossos recursos, né? Nós tivemos aí, nos últimos anos, o surgimento e o desenvolvimento de uma indústria de marketing fenomenal, que foi estudar comportamento psicológico para aproveitar essas oportunidades para enfiar na nossa cabeça o consumo. E logicamente, padrões de consumo também, né? Criou padrões e continua criando, né? Imagine você falar para um jovem hoje que ele não vai ter um celular. Né? Você está quase o conduzindo ao ostracismo dos outros. Né? Os outros vão isolá-lo. Né? Imagina, ele tem que ter um celular. Aí agora inventaram aquele brinquedinho lá, o spinner, né? Que gira na mão. Uma porcaria do negócio que não faz nada para nada. Só, né? E daí já acharam um argumento que assim... Mas é melhor do que ficar com o celular na mão, né? Então, assim, eu falei, não, é melhor não estar com nenhum dos dois na mão, né? Eu não tenho uma terceira opção, eu preciso ficar só com as duas opções. Eu falei, eu nunca tive, nessa idade, celular, e eu era muito feliz, eu brincava muito, eu me divertia. Então, infelizmente, o consumo gera hoje uma percepção de desigualdade financeira muito maior do que já foi percebido antes. Porque antes você morava lá numa casinha, você fazia uma hortinha, tinha meia dúzia de galinha, pegava um ovinho da galinha ali, tinha uma árvore de fruta, outra fruta, o vizinho tinha outra. Trocava com o vizinho. Trocava com o vizinho. Que você não tinha, o vizinho tinha. Então você vivia com muito menos e com muita qualidade. Porque você, e com muito mais tempo. Com muito mais tempo. Você interagia com o seu vizinho, você interagia com o seu filho, porque ia plantar junto, ia colher junto, ia fazer doce junto. Porque era um trabalho, o trabalho era para a subsistência, né? A pessoa trabalhava para a subsistência. Exato. Eu fazia doces com a minha avó no quintal da casa dela, em tacho. Eu ficava raspando figo no caco de telha para tirar os pelinhos do figo, fazer doce de figo. Eu ficava descascando. Então, nós, seres humanos, criamos para nós uma cilada do consumo. Por quê? Porque nunca é suficiente o que você ganha para consumir tudo que tem a se consumir. Então, você vai às vezes vai no supermercado, tem aquelas frutas super bem expostas, limpas, polidas, até com cera para ficar bonito, reluzindo ali. Você entra, você quer comprar todas as frutas, beleza. Você não dá conta nem de comer aquilo. Fora da estação. De outros países, caríssimas. E você não dá conta de comer aquilo. Pois é. Tão bom é, né, quando você... Pô, agora está na época da manga, vamos comer manga. A hora que você está começando a enjoar a manga, acabava a manga. Daí vinha outra fruta. Aí vão abacate, goiaba. E era legal porque você sabia, agora tem goiaba. Ah, aquela goiabeira lá embaixo tem goiaba, vamos lá. E você corria lá com os amigos, pegava uma goiaba. Nós criamos uma cilada. O dinheiro, eu até falo isso, né? Eu não tenho esta experiência na encarnação, mas eu convivo com pessoas que têm. O muito dinheiro é um problema também, gente. Talvez eu vou chutar, porque não é meu caso, então eu só de observar o exemplo no outro. Eu vou chutar que é uma prova muito mais difícil do que não ter dinheiro. É isso, os espíritos afirmam. Afirmam, sim. Porque você não ter, você não tem. Então você não tem. O seu erro é menor, né? Agora, ter e não multiplicar é a parábola dos talentos. Dos talentos, né? Deus lá deu um para um, três para o outro, cinco para o outro. O um escondeu, guardou e ali ficou. Falou, não, você não merece ter dinheiro. né? Você não soube multiplicá-la, você não soube proporcionar empregos, gerar empregos. Uma vez eu lembro que eu vi uma palestra daquele super empresário Antônio Hermir de Moraes, bilionário, não era nem milionário, bilionário, uma pessoa extremamente rica. E na entrevista as pessoas perguntaram para ele: mas o senhor não vai parar de trabalhar, de abrir empresas? Ele falou: não, a minha tarefa é gerar empregos. Então, veja bem, uma pessoa que ele não era de ostentar, ele andava de uma forma tranquila, simples, assim, sem muita frescura, não era de aparecer em mídia, não tinha interesse nenhum com isso. Gerador de empregos. Esse é uma pessoa que fez bom uso do dinheiro. Né? O Evangelho diz, né, ao invés de dar esmola, dê emprego, porque o emprego dignifica o homem. Então, isso é, como você disse, fazer bom uso. Eu me lembrei de uma história aqui sobre um grande consultor famoso de negócios que estava numa praia de férias e conheceu um homem que vinha com seu pequena embarcação ali e descarregava os peixes que ele tinha trazido do mar, fruto da pescaria dele. Ele ficou ali, começou a conversar com o rapaz, ele estava de férias, e começou a perguntar, né, curioso que ele era, consultor: ah, quantos peixes você pega? Ah, a gente pega bastante, né? E cada quanto tempo você vai pescar? Ah, eu vou pescar cada 15 dias, mais ou menos, né? Com esses peixes que eu trago aqui, a gente distribui aqui para a gente, dá para os vizinhos, a comunidade ali também. E nesses 15 dias, o que, que você faz? Ah, eu fico por aí, fico em casa, arrumo as coisas, fico com a minha mulher, né? Eu fico com as crianças, brinco com as crianças, a gente fica por aí. Aí quando está acabando, a gente pega de novo a embarcação, volta para o mar, fica lá mais um dia, né? E volta novamente com os peixes, e assim a gente vai vivendo a vida. Ele começou a fazer umas contas ali para o pescador. Olha, eu vou te dar uma orientação, eu não vou nem lhe cobrar nada por isso. Se você, pescando uma vez a cada 15 dias, você consegue trazer peixe nessa quantidade, se você fosse pescar todos os dias, em breve, em um ano, você já teria condição de adquirir mais tantas embarcações e teria mais tantas pessoas trabalhando para você. Tá? A partir desse ponto, você já teria que vender a sua produção num outro local. Então, vendendo lá, você já tinha que também ter um caminhão para cuidar do transporte. E foi fazendo ali, né, todo o planejamento do negócio dele. Né? Até que chegou um ponto que ele tinha embarcações, toda uma indústria de pesca. E naquele ponto, você já não vai poder morar aqui. Você já vai ter que mudar o seu escritório para São Paulo, para a Avenida Paulista. Né? E aí o pescador ouviu tudo aquilo, né, com os olhos brilhando, falou: doutor, mas e para que eu queria, né, que eu quereria isso? Você chegar nesse ponto aí você está tranquilo. Você vai poder passar 15 dias viajando com a sua esposa, ficar com as suas crianças, brincar, ficar com a sua família, né? Você pode se dar esse luxo. Ele falou: mas isso eu já faço hoje. Eu já fico hoje com a minha família 15 dias, né? Então, para que eu vou ter todo este trabalho para chegar lá na frente e viver uma vida que eu vivo hoje? E, pegando essa história como gancho, a gente pensa na contemplação mesmo. Uma vida com tempo é uma vida que você pode contemplar, observar, evoluir em sentimento, em sensibilidade, em percepção. Né? Ver as coisas passarem. A gente vive uma vida super agitada. Que eu me lembro que alguns anos atrás eu fui para um sítio de uns parentes da minha esposa, acho que na região de Fernandópolis, e fiquei uma semana por lá. Primeiro, segundo dia, maravilhoso. Terceiro dia, acordava pela manhã, sentava na varanda da casa, assim, do sítio, olhava no relógio, era 9 horas da manhã. Eram 9 horas da manhã. A hora não passa. Aí passava mais 2 horas ali conversando, olhava no relógio, eram 9:30. Né? Aí já estava morrendo de fome, olhava no relógio, eram 10. Então não via a hora de voltar embora, porque a gente não está acostumado com aquele ritmo. E, na verdade, eles que estão ali estão totalmente integrados. Né? Observam as folhas, as árvores, isso que o Alan falou agora há pouco, né? O tempo de cada fruta. Então é uma vida diferente. Talvez não dê para a gente voltar no tempo, mas a gente tem que aprender, né, a abrir mão de algumas coisas que a gente está colocando, que a gente colocou na nossa vida como imprescindíveis, e a gente tem que aprender a rever se realmente estas são imprescindíveis. Bem, amigos, o programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, que unindo esforços tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a livraria espírita Allan Kardec, o Clube do B, que é o clube do livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se pelo telefone 3402-8022. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o nosso portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, ao vivo aqui pela Rádio Difusora AM 650 kHz de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita. Alan, de que forma a pessoa pode ouvir a União Rádio Web? Como faz? Ah, é muito simples, né? Você vai lá no seu smartphone. Hoje, por sinal, o Brasil, eu acho que é o segundo país com mais smartphone no mundo, né? Olha. Então, e esses dias aí até um amigo lá em Rio das Pedras deu retorno, que está nos ouvindo sempre pelo aplicativo. O aplicativo tem no seu shopping ali do aplicativo, né? Você entra lá, tem no Google Play, que você pode ir lá baixar o do Android, e do iPhone também você tem lá no banco de aplicativos. Você vai lá e escolhe gratuitamente, você baixa rapidamente e você consegue nos ouvir aonde você estiver. E é fantástica a programação, 24 horas por dia. Tem ali No Limiar do Amanhã, que é um programa transmitido na década de 70, né, por J. Herculano Pires. Grande Herculano. Uma joia, realmente, para quem gosta de estudar. É, 7 Minutos com Emmanuel, temos também a retransmissão Haroldo, do Haroldo Dutra Dias. Mensagens na doce voz do Chico Xavier. Chico. Mensagens do Divaldo, da Sueli Calda Schubert. E mais música espírita, né? Tem bastante coisa e ali para você. E os nossos programas de sexta e domingo, né? Retransmitido em outros horários durante a semana. Você pode acompanhar, você que perdeu às vezes o programa, ou quer que um amigo escute, ou você mesmo quer escutar novamente. Você pode ouvir essa transmissão, que passa mais 5 ou 6 vezes, né? Até aproveitando aqui, olha, segunda, quartas e sextas-feiras, este programa aqui, o de Piracicaba, ele é retransmitido às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã, olha, para quem acorda cedo, e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Colabore você também. Junte-se a esse grupo de pessoas que mantém o programa Visão Espírita União Rádio Web. Ajude a manter este programa no ar. Nós precisamos de você. Você pode ajudar de várias maneiras. Anunciando o seu negócio, a sua empresa, no aplicativo. Então, quando a pessoa vai instalar o aplicativo, ele vai ver o nome da sua empresa ali. Ou no site da União Rádio Web. Ou, se preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Eu vou dizer um número agora, você anote. Pode ser qualquer valor, R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 200, aquilo que você puder. É 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança número 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial. Retornamos com música, vamos ouvir Monte Castelo, da Legião Urbana. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. Esta é a sua rádio. Difusora. Você está na melhor. Difusora. Boa noite. A Difusora está mais alegre, mais dinâmica, com muito mais prestação de serviços. Aqui, o ouvinte tem a preferência. Programa Manhã Total, de segunda a sábado, a partir das 7:30 da manhã. Difusora. É show! É show! É show! Show! De segunda a sexta, na Difusora tem Show da Manhã! Show da Manhã! Músicas, participações, esportes, notícias e muito mais! Show da Manhã, sempre a partir das 9:30, na Difusora! 650, Difusora! Quer arrasar na cozinha? Agora você pode! O JP preparou para você uma delícia de promoção. Assine o Jornal de Piracicaba, as revistas Arraso e Arraso Acontece e todo o conteúdo JP Digital por apenas R$ 44,90 mensais. E leve para sua cozinha um super livro de receitas. Ligue para 3428-4190 ou acesse assinejp.com.br e assine já! E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. É um ter com quem nos mata leal. agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda canção de Renato Russo, da Legião Urbana, para o terceiro bloco do nosso programa desta noite. Neste bloco nós sempre trazemos o formato de perguntas e respostas, e a gente vai falar um pouco sobre drogas. Drogas, um pouquinho sobre educação também, que tem a ver lá com a semana, né, que nós falamos no início do programa, lá, a Semana Nacional Antidrogas, que celebra-se de 19 a 26 de junho, essa semana que passou, e a primeira semana de julho, que é a Semana Nacional da Educação. Nós sabemos que, na grande maioria dos casos, a utilização das drogas tem início na juventude, um período um pouco conturbado. O que leva o jovem a se aventurar por este caminho, não obstante tantas campanhas de prevenção desenvolvidas pelos governos, organizações não governamentais? Qual é o maior apelo para este jovem? São tantos, né, Wilson? Hoje, acho que a gente pode até pegar o gancho dessa questão que nós falamos aí do consumo, né? O consumo, ele... Imagina um jovem de 15 anos... Eu, jovem de 15 anos, eu vou fazer 50, então eu, há 35 anos, eu tinha 15 anos. Há 35 anos atrás, eu brincava na rua. Meus amigos estavam ali na rua. Mas existia uma essência, porque em volta da minha casa tinha 3 bocas de venda de droga. E eu conhecia quem vendia, eu conhecia quem usava. Mas eu nunca tive vontade nem de pegar um cigarro na mão. Então são 2 pontos aí, né? O primeiro, que você tem que ter uma sólida formação de pai e mãe, que eu acredito que isso é essencial para que você não tenha aquela curiosidade. Porque o problema... Meu pai, ele falava para mim assim: filho, você pode querer ter vontade de fazer o que você quiser, mas tudo que você tiver vontade, você me convida para fazer junto. Porque eu sou o parceiro para fazer as experiências que você queira fazer. Qualquer uma que você queira, eu faço com você. Para a gente aprender com a experiência e eu poder te ajudar com a experiência. Porque se você faz por aí pela rua, eu não posso te ajudar mais. Eu vou perder essa oportunidade de te ajudar. Então, se você quiser fazer alguma coisa, me convida. E, logicamente, para convidar meu pai: pai, vamos fumar? Eu não tinha nem cara para fazer isso. Né? E aí aquilo vai indo, e você... eu acho que o amor de pai e mãe também preenche um espaço muito grande, porque hoje a droga cresceu bastante, porque tem muitos pais e mães preocupados em dar aos filhos coisas materiais, esquecendo de dar tempo, atenção, amor, carinho ao filho. Até pela condição da família moderna mesmo, né? O papai e a mamãe fora de casa o dia todo. Às vezes a criança fica, né, já desde muito jovem, distante da mãe. Você pode falar, Antônio, não fica esperando a chance, não. Você rouba a palavra aqui da gente, porque nós somos tagarela, né? Você falou dessa família moderna. É assim, nós passamos por vários movimentos, né? Teve um movimento feminista que... quis levar a mulher ao mercado de trabalho, que eu não sou contra a mulher trabalhar de forma alguma. Só que não houve uma preocupação com essa ida da mulher com relação à família, né? A mulher foi trabalhar, o marido também trabalha, e o filho? Então é um que não tenha filho, né? A minha esposa trabalhava. Quando ela ficou grávida, eu falei para ela, querida, alguém vai ter que cuidar da nossa filha. Eu tinha minha mãe perto de mim, eu acho que isso é importante. É, eu, no primeiro momento, não posso, né? Tinha que dar mamar e tal, tudo mais, não tenho condições. Futuramente a gente pode até inverter, você pode voltar a trabalhar, eu cuido dela, tudo bem. Mas agora, não, né? E ela achou por bem realmente fazer isso. Hoje a minha esposa trabalha em casa, ela achou uma ocupação que permitisse que ela ficasse em casa. Então ela estuda com a filha, brinca com ela, vão passear junto, vão fazer compra junto. Então elas são parceiras, são amigas, e isso faz muita diferença para o filho, né? Então a presença amorosa dos pais, a presença também física, né? Isso muda muito a estrutura de um jovem não querer se aventurar na droga, não é, Maria Antônia? Sim, eu acho que esse é o aspecto primordial que vai favorecer ou dificultar o envolvimento da criança, porque hoje já não é só o jovem, não, é criança, mas não. Crianças e jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes envolvendo com droga. De fato, existe o aspecto da curiosidade, existe o aspecto que a própria mídia, todo esse bombardeamento externo em cima da criança e do jovem, que se não bem amparado com o amor familiar, com o amor dos pais, com a presença desses pais que de fato demonstre vínculo, porque tem que, de fato, expressar esse vínculo, né? Estar junto com a criança inteiramente. Quando eu digo inteiramente, não é estar o tempo todo, o dia inteiro, mas é o tempo que estar com qualidade com essa criança. Para que ela realmente sinta o sabor do amor, o sabor do afeto, da tranquilidade, a segurança que esses pais passam pelo modelo que eles são. Agora, de fato, com todos esses fatores que vocês apontaram, as famílias mudaram o seu modo de funcionamento. Hoje nós temos famílias muito pequenas. Quando nós olhamos aí o passado de 25 a 30 anos atrás, as famílias ainda tinham uma convivência mais coletiva, onde se tinha avós morando com seus filhos, né? E cuidando de netos, ajudando a cuidar de netos. Enfim, tinha a família muito próxima. Hoje, os casais têm no máximo 2 filhos, cada um tem suas casas, e hoje a gente percebe um distanciamento muito grande das novas famílias em relação aos pais, por isso a gente vê muitos idosos muito sozinhos hoje, né? Além de eles se romperem entre eles, os idosos, a gente vê o idoso morando sozinho, e os familiares, cada um vivendo dentro da sua casa, do seu modo próprio de viver, sem muito contato familiar. Então, as crianças acabam crescendo muito mais sofrendo influências externas do que dentro da família. E para uma família que não dá muita assistência para a criança, que deixa muito a criança caminhar por conta própria, o risco é muito grande de ser assediada externamente. Porque daí soma a curiosidade ou incentivo que aparece na mídia, porque os meninos acessam a internet aí com maior facilidade e vai saber o que eles consultam, né? Pois é. E então tudo isso favorece. E um outro aspecto que eu vejo que favorece também é o fato de que na nossa cultura hoje, ter religiosidade, se preocupar com os aspectos espirituais da família, hoje não tem mais importância. Então, as crianças crescem sem a noção de espiritualização, sem a noção de Deus, pelo menos, né? Independente da religião que a família tenha. As famílias hoje não fortalecem mais esse vínculo, trazendo Deus como um elemento importante na vida dessa criatura. Então, as crianças hoje não vê mais. Quando eles vão ouvir falar de Deus, eles estão grandes, daí começam a achar que brega. É bobagem, que é brega, é piegas, entendeu? E só quando começa a sofrer aí começa a sofrer, e que daí busca o alívio de alguma forma. E parece que a oportunidade sempre aparece, né? Porque em situações assim, as criaturas enfraquecidas, elas vão buscar e acabam encontrando, porque a cada esquina tem sempre alguém que estende a mão de maneira negativa, né? Então, muitas vezes, acaba enveredando mesmo no caminho da droga por essas questões. É, você sabe que eu lembrei de uma coisa que eu li há um certo tempo? Eu gosto muito de mitologia. E tem um livro, para quem quiser ler, é de Joseph Campbell. É O Poder do Mito, chama o livro. Na realidade, esse O Poder do Mito é um livro de entrevistas e o Joseph Campbell vai respondendo uma série de perguntas de um repórter. E lá, numa das perguntas, ele fala o porquê da necessidade do mito, né? E o mito, para quem aí não é estudioso do mito, o mito são histórias que nos contam para sustentar nossa vida. Essa história ela pode vir na história lá da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho, são histórias também mitológicas que passam uma série de informações para a gente. Mas também as histórias da família são mitológicas, que a gente recebe. Não, porque o seu avô, porque o seu tio, porque o seu pai fez isso, fez aquilo. São os valores que a gente transfere na família para as novas gerações. E com isso ele fala, de uma forma muito interessante, que toda criança, todo jovem, ele busca mitos para sustentar seu crescimento, porque ele precisa de um norte, e o mito dá esse norte, né? E quando ele encontra o mito na família, ele vai procurar fora. Ele precisa de um mito. Então, se você não está oferecendo um mito para ele, se você não está oferecendo uma história para ele, se você não está dando um contexto para ele de mundo, ele vai buscar fora. E que pode ser que às vezes ele ache até um bom, né, que o ajude, mas ele tem uma grande chance também de achar um mito aí ruim e desagradável, e depois para você desmistificar, tirar dele essa visão de mundo, esse caminho que ele escolheu, aí fica bem difícil. Então a gente tem que fazer um esforço familiar em passar os valores da nossa família para os nossos filhos, mas com toda a potência que você puder. Por exemplo, hoje é uma coisa que as pessoas não param mais nem para almoçar direito, né? O meu pai, ele fechava a loja dele 11h30, porque nós tínhamos que almoçar, eu tenho um irmão só, mas tínhamos que almoçar os quatro juntos, e ele e minha mãe perguntando como que foi a escola, o que vocês fizeram lá. Aí se eu citava assim, ah mãe, porque o João, quem que é o João? O João é meu amigo. Ele é filho de quem? Mas de onde surgiu esse João? Está na sua classe? Então, assim, era tanta pergunta. Jovem hoje tem 6 mil amigos na rede social. Então, traga o João aqui, a primeira chance. Olha, amanhã eu vou fazer um bolo. Traga ele à tarde aqui para comer um bolo. Na verdade, o bolo era o motivo só para eu levar ele lá, porque minha mãe queria era xeretar um rapaz, quem que era o meu novo amigo, né? E a vizinhança também, a gente tinha um monte de mães e pais, né? Porque a gente brincava na rua e no bairro, né? E todo mundo sabia de quem que você era filho, de quem que você... Um sistema de rastreamento. Era impressionante. Eficaz. Você aprontava uma três esquinas da sua casa. Sua mãe sabia antes de você já saber. Exato. Sem internet, sem telefone. Era uma coisa impressionante. E quantas vezes eu era muito moleque, né? Brincava muito. Não era de fazer com intenção mal em ninguém, mas moleque é moleque, né? Ah, quantas vezes, vem aqui, eu vou contar pro seu pai, e ia contar pro meu pai, e eu tinha que responder depois pro meu pai, e meu pai ainda falava assim, filho, eu quero sua versão, mas por que que você fez isso? Ele me escutava ainda, meu pai sempre foi muito doce, mas por que que você fez isso? Ele não duvidava do que vinha de fora, não. O professor falava alguma coisa, ficava bravo, e eu reclamava, pai, o professor falou isso, você deu motivo? Rapaz, se for pensar bem, eu dei motivo, eu estava falando, sempre falei demais, estava falando na classe, tal. Então, filho, você sabe que não é bom, atrapalha a aula do professor, né? Você acha que ele está errado? Ah, mas ele precisava falar assim? Não, isso é outra história, mas você reconhece que você não devia estar fazendo isso? É verdade. Então, pronto, se você não fizer, ele também não fala e pronto, né? É verdade. Então, esse processo vai nos estruturando e a gente vai sendo o que é, né? Mas é necessário bastante trabalho. Maria Antônia fez um comentário muito interessante aqui sobre a qualidade do tempo. Eu só queria ressaltar isso no final aqui. A qualidade do tempo em que os pais ou os cuidadores permanecem com a criança. Porque nós falamos no primeiro comentário sobre o tempo em si, né? Os pais trabalham fora, tem muito pouco tempo para ficar com o filho, chegam cansados à noite. Mas aí tem esse aspecto que deve ser considerado, né? Nem sempre o tempo é simplesmente o único fator, né? Você pode ter um dia todo e, no entanto, esse dia ser totalmente inaproveitado. E você pode ficar 15 minutos com o seu filho por dia, né, e ouvi-lo, olhar nos olhos dele, fazer o que o Alan falou aqui agora. Como foi seu dia? O que aconteceu? Olha, aconteceu isso, alguém falou isso. E como você se sente com relação a isso, meu filho ou minha filha? É se aproximar realmente de forma que aquela criança, que aquele jovem possa compreender que tem em você um amigo, assim como o Alan falou sobre o seu pai, né? Doce, não deixando de disciplinar, que é o papel do pai, educar, disciplinar, mas com doçura, né? E com atenção, com proximidade. Eu acho que isso é muito importante a gente sempre considerar, sobretudo quando a gente fala sobre as famílias hoje. Existe o caso, nós tivemos um programa anterior aqui, falamos sobre o divórcio. Eu não me lembro os números aqui agora, mas depois que a lei do divórcio foi aprovada no país, o volume de divorciados exponencialmente aumentou. Hoje em dia, para se divorciar, você vai no cartório direto. Então nós temos também as famílias hoje fragmentadas. E muitas vezes o jovem, ele vira um objeto de disputa dentro da família. É o pai que não mora mais na casa, que vê a criança, que vê o jovem a cada 15 dias, a cada uma semana sim, uma semana não. Quando está junto, ele tenta presentear aquela criança, conquistá-la, compensar a ausência. Não, onde já se viu? Fico 15 dias sem ver o meu filho, agora eu vou chamar a atenção dele? Como? Né? Não, eu vou agradar o meu filho. A mãe, por outro lado, quando percebe isso, fala, estou ficando para trás, porque meu filho vai gostar mais do pai, vai acabar indo embora para o pai, então eu também tenho que compensar. E ela tenta comprar daqui, o pai tenta comprar de lá. Você imagina a cabeça desse jovem, né? Quando ele é criança, existe uma coisa chamada pertencimento. Ele pertence ao papai e à mamãe, então, que são os cuidadores. Ele pertence àquelas duas pessoas. A partir do momento que ele vai se tornando adolescente, ele não pertence mais. Ele se depara na condição de fazer as próprias escolhas, de sair. Existe um afastamento que é natural, mesmo porque, espiritualmente, é quando ele vai assumindo a identidade, né, real dele, de outras existências, né, algumas inclinações. E é nesse momento de afastamento, quando a família está afastada, é que ele vai procurar esse prazer para tentar suprir essa distância, né, que ele encontra do papai e da mamãe. O tempo é importante, né, Maria Antônia? Eu posso só acrescentar, claro, um aspecto assim, extremamente importante no relacionamento com as crianças, já que nós estamos falando em educação, falando dos riscos que levam a criança a aderir à droga. É a forma com que os pais se relacionam com as crianças hoje. E há um elemento muito importante que está barrando esse relacionamento saudável, que é o celular. É muito. E hoje, assim, as mães que naturalmente deveriam estar disponível afetivamente pela própria característica feminina, né? Que Deus nos concede à mulher características próprias hormonais que favorecem a questão afetiva, hoje tem sido muito difícil. Porque todos, de um modo geral, hoje, ficam com celulares nas mãos, ou oferecem aos filhos, porque o filho está dando trabalho, então dá o celular para distrair a criança, ou oferece a televisão para que a criança fique concentrada em algo que ela goste, para não dar trabalho. quando não, os próprios pais com o celular na mão. Então, oi filho, tá falando, fazendo referência a alguma coisa que o filho pergunta, mas continua com atenção aqui. Quer dizer, isso que vocês dois disseram, o olhar no olhar, o estar inteiro com a criança, é extremamente importante, porque amor não se fala, amor se demonstra, amor se expressa, amor toca, amor olha no olho, né? E isso está faltando muito hoje, justamente porque nós estamos aí com todas essas questões das mídias aí, e que, na verdade, nós somos levados pela mídia. A mídia está aí, a escolha de usá-la, mal usada, é de cada um. Eu li certa vez que o Steve Jobs, ele limitava o uso do celular para o filho, para a filha dele. Limitava, porque ele tinha conhecimento, né, dos riscos. Porque, na verdade, o celular torna a pessoa ausente. Ela simplesmente se ausenta dali, daquele ambiente. Ela não está mais lá. Porque nós estamos onde está a nossa atenção, onde está o nosso pensamento. Então, não adianta você ficar de corpo presente ali na sala de casa. Esses dias, acho que foi o Álvaro Vargas, postou Família Moderna visitando a vovó. Ele postou para a gente ver. Era uma família assim, tinha a vovó, né? Sozinha a vovó, aí o filho, deve ser a nora, né? A esposa e as duas crianças, cada um com o celular na mão, todos olhando para o celular, e a senhora ali observando. Então, mais ou menos, é claro que é um exagero, mas é o que a gente tem visto por aí. É um exagero todo impossível de estar acontecendo muito, viu? Infelizmente, a gente tem que fazer um policiamento. Chega lá minha filha, chega meus pais, meu sogro, minha sogra em casa, minha filha não vai segurar o celular na mão enquanto eles estão lá. Não, é hora de dar atenção pro vô e pra vó. Para, né? Não precisa, ainda mais porque não é nada. Eu, às vezes, eu chego em casa, como eu trabalho e o celular é uma ferramenta, e às vezes tem dia que eu chego antes das 18 horas, né? Então, eu falo, olha, filha, o pai só vai ficar olhando o celular porque algum cliente pode mandar alguma mensagem aqui. Até às 6 horas. Até às 6 horas eu estou trabalhando ainda, tá bom? Então, é essa a questão. Mas está aqui do lado, se tocar, eu tenho que dar uma olhadinha nele, tá? Mas dou atenção para ela. Deu 18 horas, pode ligar quem for, não vou atender mais aquele negócio. É só no outro dia, né? Mas é uma coisa que você tem que se organizar, se policiar, sim, né? Para você realmente não entrar no exagero do uso daquela porcaria lá, né? Tem muito assunto para a gente falar ainda sobre educação, sobre drogas, a gente vai estender para o próximo programa. Selecionamos uma poesia, a gente sempre faz uma poesia no final do programa, estamos chegando no final. Hoje, do espírito Casimiro Cunha, Não Comentes o Mal, extraído da obra Cartas do Evangelho, psicografia de Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Meu amigo, não comentes os males de teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires um companheiro, mazelas e cicatrizes, lembra que o Mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda a calma na esfera da opinião. Às vezes, tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala do mal dos outros não pode ser seu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade conhece mais que a dos outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana, a partir da segunda-feira, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 e às 12 horas. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690, de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já vão mais de 18 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, conosco aqui hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, hoje aqui também recebendo com muita alegria a presença da nossa amiga Maria Antônia Paduan. Eu vou ficando por aqui, deixando aqui um abraço a todos os ouvintes, um agradecimento pela generosidade em nos acompanhar. Aqui especialmente a Karina, o Ricardo, a Letícia, Fatinello, lá de Americana, que sempre nos acompanham, que sempre estão mandando aí, interagindo com os nossos posts. E desejando a todos uma excelente semana, repleta de luz, de alegria e de muita coragem para aprender com as lições da vida. Eu deixo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Alain, para Maria Antônia, agora para Maria Antônia, e peço para o Alain fazer a nossa prece de encerramento. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar nesse bate-papo sobre assuntos tão importantes, tão ricos. Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Desejo a todos os ouvintes muita paz, muita harmonia e que os ensinamentos do alto possam adentrar o coração de todos aqueles que receberam as vozes dessa rádio nesta noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo André Sanson, que estava nos ouvindo, mandou um abraço para todos nós aqui. Bem como a todos os nossos ouvintes, agradecer, Maria Antônia, a sua vinda, porque nos falta vozes femininas, né? Nós somos só homens apresentando, e é tão bom ter uma voz feminina também, não? A doçura, como você falou, realmente é favorecida, né? Na mulher. É, a gente só a duras penas vamos ficando doces, né? Nós fomos na criação. Quando a gente encarna num corpo masculino, a gente vai ficando muito frio, muito duro, muitas vezes. E a presença de uma mulher na nossa vida é que nos deixa mais doce. Então, inclusive, o nosso programa é importante. Venha mais vezes, minha querida. É muito bem-vinda. E que os nossos amigos espirituais possam visitar a cada um que está conosco pelas ondas do rádio, levar paz, harmonia, amor a cada coração, a cada ouvinte, a seus familiares, inclusive, que possamos ter um segundo semestre repleto de oportunidades. O primeiro se finda hoje, e que julho venha como um mês aí de renovação, de oportunidade de recomeçar, e que a gente recomece com Cristo no nosso coração. Uma ótima semana a todos. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.